Cristo faça ele o melhor. Sempre acreditei, inspiração pros menor. Empinando pipa, lembranças boas da vida. Prefiro te lembrar, te lembrar. As coisas mudam, um soco na nuca. Esses recalcados tá nativa pra atrasar. A tudo surta e nós te derruba. Sigo na minha luta, ninguém pode me parar. E as bebezinhas da quebrada, moda nada que se envolve com quebrada pra andar na CB1000. Eu levo ela pro barraco, não dá nada. Não me iludo com a gata quando eu precisei sumir. Sofrimentos vividos viraram aprendizado. Passado, passados que me calejaram. Mas é sempre nas fases juiz que tu vê quem tá do lado. Vai dando pra contar nos dedos quem é aliado. É que o mundão gira, tô quebrando estatística. E quem não botou fé vê o menor chegar. É que o mundão gira, tô quebrando estatística. E quem não botou fé vê o leto chegar. É que o mundão gira, tô quebrando estatística. E quem não botou fé vê o boy chegar. Botou pro teu leto chegar. E viu o DJ boy chegar. Deixa a favela chegar. É porque vocês não deram nada para mim. Então joga esse popo aí, baby. Pro bonde dos maloqueiragem. Ela rebolando é mó viagem. Ela me pede pra fumar o do verdim. Ela que sabe tem do ice e do green. Tem o dom da sensualidade. Eu vim sentando com maldade. É porque o boy é a mesma fita e você tem que conhecer. Tava fechando com a sua amiga, me falaram de você. Sem porquê, nem pra quê. Brota ver, bebê. Se fosse nas antigas, você não ia querer. Porque na época da escola eu tinha nem o que comer. De xisté, vou passar, vai me ver. E não vai entender. Disse pra Lili, vai me esquecer que eu tô por aí. Que eu só penso em lazer. Tava sem você no peão. Em cima do meu foguetão. Superação não é maloca. Hoje tem várias avata e poucos que posso contar. Já vi mulher e moeda, mas só minhas lágrimas pra me acompanhar. Lá na quadrinha da vila, nossa pica gira. Faz as crianças se inspirar. Que chega no funk da quebra, alcança a meta e o mundo girar. E o mundo girar. Nós pega firme. As pervertidas daqui, as perversas de lá. Ela sabe que o fim é triste. Nós bagunça e vixe. Fica ciente, coração, não vou voltar. Sabe que os draque tem o coração gelado. Atividade virou saudade, amor. Sabe que os draque tem o coração gelado. Atividade virou saudade, amor. E o DJ boy é de um tempo que nós passou veneno. É que hoje nós tá bem, elas tá tudo querendo. Então já vem se envolvendo, então já vem se envolvendo. Tudo e quem me olhar de cima embaixo nunca vai entender. Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser. Sei que cê se pergunta, né, filha da puta. Quando eu tirei tudo da lama, cê precisa de você. Nós de barriga cheia, os bicos incomoda. Um dia rico é muito choro, eu só vou rir depois. Maloca de médio pensante, pro sistema é foda. Se eu levar lá pra jantar, mas vou comer depois. Mas talvez se eu fosse aquele cara louco que bota o ferro quente na cara desses boy bobo. Ou se eu fosse o menorzão lá do sinal, vendendo bala legal pra poder juntar um troco. Mas se eu tivesse uma goma daquela, ou se eu lançasse uma na vida hora, dinheiro na mão de favela da moguela. Mas sei com a hora vai chegar a hora e se irá. Que você ia querer, se não fosse desse jeito, se não tivesse dinheiro. E será que ela ia querer? Se não fosse desse jeito, se não tivesse dinheiro, aí é perfeito. DJ Boy. Passa a visão.